Fala de uma vez, fala de uma vez. Quem já não me amas, mina? Fala de uma vez, fala de uma vez. Deixa-te matar aos poucos o meu coração. Vejo que já não cantamos o mesmo refrão. Oh, fala de uma vez, fala de uma vez. Se mais alguém bagunça a tua cama, fala. Diz-me se há outro que te ama. Fala. Se vais deitar o meu amor na lama. Fala, fala. Não consigo perceber. Ainda que tu dizes que não vives sem mim. Baby, eu ouvi. Se ainda dias tu dizes que era tudo pra ti. Agora vejo estampado na tua cara. Eu já não sou o cara. Vem cá, senta em mim, cara, e fala. Fala de uma vez, fala de uma vez. Tu já não me amas, mina. Fala de uma vez, fala de uma vez. Deixa de matar aos poucos o meu coração. Vejo que já não cantamos o mesmo refrão. Oh, fala de uma vez, fala de uma vez. Fala de uma vez, fala de uma vez. Fala de uma vez, fala de uma vez. Fala de uma vez, fala de uma vez. Fala de uma vez, fala de uma vez. De Marte. Anselmo Alfa, fala uma vez. E justamente estávamos a falar de sol e de boa disposição. E para termos justamente esta boa disposição precisamos de quê? De música alegre e de sorrisos. E vamos ouvir justamente os DMA com o Vitor Rodrigues e o tema Vira Vira. Para ficar a saber o gosto que o teu beijo tem. Roda, vira, vira e tu vais à tua vida. Mas eu sei que um dia até a sorte vai virar. De Lisboa a Miranda ou a Praga, até à França eu te ia buscar. Eu passo um ano todo a pensar nela. Eu sei que um dia a minha sorte vai virar. De Lisboa, Miranda ou Braga, até a França eu te ia buscar. Oh, moça, vira, vira, que eu também quero minha, porque a morena não está. Na quarta-feira eu vou ter com a mulata. Quero essa paixão que mata, porque a noite durará. Volta toda no terreiro, que eu quero chegar primeiro para dançar com a morena. Continuar. Esta próxima música, bem, pronto, nós já sabemos que temos o nosso amigo Jerome, que nos pede sempre uma música. É sempre um prazer em te ouvir. Portanto, esta música vai para ele, para a mamãe, também para mim. Muito obrigada, um bom domingo para ti e para a tua família. E ele nos pediu o último tema do Johnny Abreu, que é Micas. Vamos lá, isso. Oh, Micas, tu já namoras, teu pai não há de gostar. Oh, Micas, tu já namoras.

pode ser minha. Por isso hoje eu quero me divertir. Vem haver festa logo à noite, eu vou dançar. Vou lá estar os meus amigos para beber e para curtir. Trabalho muito, tenho que me distrair. Na sexta-feira foi o meu logo na letra. Sábado à noite não canso de refletir. Vamos todos, minha gente, que domingo acaba a festa. Meus amigos, vamos todos para a Gandaia. Não demorem, que a manhã está a tocar. Meus amigos, vamos todos para a Gandaia. Se houver um rabo de saia, para todos lá dançar. Meus amigos, vamos todos para a Gandaia. Não demorem, que a manhã está a tocar. Meus amigos, vamos todos para a Gandaia. Se houver um rabo de saia, para todos lá dançar. De relaxar, por isso hoje vou dar um pé de dança. Vem haver festa logo à noite, eu vou dançar. Vou lá estar os meus amigos, vai ser uma festança. Trabalho muito, tenho que me distrair. Na sexta-feira foi no meu álbum na letra. Sábado à noite não canso de repetir. Vamos todos, minha gente, que domingo acaba a festa. Meus amigos, vamos todos para a Gandaia. Não demorem, que a manhã está a tocar. Meus amigos, vamos todos para a Gandaia. Se houver um rabo de saia, para todos lá dançar. Meus amigos, vamos todos para a Gandaia. Não demorem, que a manhã está a tocar. Meus amigos, vamos todos para a Gandaia. Se houver um rabo de saia, para todos lá dançar. Vamos todos para a Gandaia. E agora vamos continuar com a música. É assim, eu adoro esta música, que é portuguesa, é a mais linda de Jorge Ferreira. E justamente esta música eu vou dedicá-la a todas as mulheres, porque é claro, hoje é o dia da mulher. Eu acho que vocês vão ouvir isto até hoje à noite. E é bom que vocês lembrem que as mulheres são prontos, vou dizer, viva as mulheres, viva eu e viva todas as mulheres que eu conheço. Um beijinho para vocês. Paixão, amor, nasce no gol. A portuguesa é a mais linda. É engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão bem feitinha. É flor de cheia que perfuma o meu país. A portuguesa tem mais amor. Tem mais doçura os beijinhos que ela dá. Há outros mais, há sim senhor. Mas mais linda que a portuguesa não. Divino agitar na minha frente, que pode logo com sorrisos de magia. Quando faz frio, quando o meu corpo padece, esta mulher que aquece meus desejos de alegria. Quando faz frio, quando o meu corpo padece, esta mulher que aquece meus desejos de alegria. A portuguesa é a mais linda, é engraçada.

cabeça, mas até me sinto bem. Que sensação tão estranha, este meu sentimento. Para onde quer que vás, bagunças meu pensamento. E agora já não dá para esconder. Ouve bem o que eu te vou dizer. Bagunça, bagunça, acende a minha chama. Este som envolvente, bagunça na minha cama. Bagunça, bagunça, bagunça sem parar. Bagunça a minha vida, eu sei que tu vais gostar. Bagunça, bagunça, acende a minha chama. Este som envolvente, bagunça na minha cama. Bagunça, bagunça, bagunça sem parar. Bagunça a minha vida, eu sei que tu vais gostar. Amanhã também foi, à tarde só vai ser, se passarmos os dois. Bagunça no meu quarto, na sala de jantar. Bagunça na cozinha, hoje vai ser bagunçar. E agora já não dá para esconder. Ouve bem o que eu te vou dizer. Bagunça, bagunça, acende a minha chama. Este som envolvente, bagunça na minha cama. Bagunça, bagunça, bagunça sem parar. Bagunça a minha vida, eu sei que tu vais gostar. Bagunça, bagunça, acende a minha chama. Este som envolvente, bagunça na minha cama. Bagunça, bagunça, bagunça sem parar. Bagunça a minha vida, eu sei que tu vais gostar. Bagunça, bagunça, acende a minha chama. Este som envolvente, bagunça na minha cama. Bagunça, bagunça, bagunça sem parar. Bagunça a minha vida, eu sei que tu vais gostar. Bagunça, bagunça, acende a minha chama. Este som envolvente, bagunça na minha cama. Bagunça, bagunça, bagunça sem parar. Bagunça a minha vida, eu sei que tu vais gostar. No largo já se ouve o som, o acordeão a puxar por nós, copos no ar, canecas na mão. Toda a gente perde a voz. Cheira a sardinha e manjerico. Eu chego cedo, fico até tarde. Enquanto houver música e vinho, nunca irei ficar sozinho. Festa na aldeia, é noite popular. O povo canta, dança sem parar. Bate o pé, salta aqui pra roda. É noite de festa, vamos lá dançar. Festa na aldeia, é noite popular. O povo canta, dança sem parar. Bate o pé, salta aqui pra roda. É noite de festa, vamos lá dançar. Os amigos chegam para o baile, cumprimentos, abraços e beijos. A concertina não vai parar. Vamos lá matar nossos desejos. Do mais novo ao mais velhote, toda a gente entra na dança. São o grupo Bye. vamos lá dançar. Mas há uma sem igual. pois toda a gente a dançar é o malhão de Portugal. Se um dia fosse a Barcelos, via na Ponte de Lima, vais ver dançar o malhão ao toque da concertina. Vem lá gente que ensina, caso não saibas dançar, levantar as mãos para cima e os dedos a estalar. Há muitas danças no mundo, mas há uma sem igual. Põe toda a gente a dançar, é o malhão de Portugal. Há muitas danças no mundo, mas há uma sem igual. Põe toda a gente a dançar, é o malhão de Portugal. De dançar esta moda nacional, a dança que mais alegra é um malhão de Portugal. Até os nossos imigrantes espalhados no mundo inteiro levam o nosso malhão para dançar no estrangeiro. Há muitas danças no mundo, mas há uma sem igual. Foi toda a gente a dançar, é o malhão de Portugal. Há muitas danças no mundo, mas há uma sem igual. Por toda a gente a dançar, é o malhão de Portugal. De Portugal. Há muitas danças no mundo, mas há uma sem igual. Por toda a gente a dançar, é o malhão de Portugal. Há muitas danças no mundo, mas há uma sem igual. Por toda a gente a dançar, é o malhão de Portugal. Há muitas danças no mundo, mas há uma sem igual. Por toda a gente a dançar, é o malhão de Portugal. E vimos de ouvir o Malhão de Portugal com o cantor Jorge Loureiro. E vamos continuar com o tema Vagabundo, do Gustavo Lima. E esta música foi pedida da parte do Sr. Carvalho de Chateauneuf. E ele dedica esta música a toda a família e aqui a todo o pessoal da rádio. Muito obrigado, um bom domingo para você e familiares e até breve. Preguntar si yo frecuento la vida noche. mais linda. E eu sei de onde é que ela vem. E é lá da rua de cima, da terra da minha mãe. Sei que ninguém a conhece, mas é de famílias do bem. E sempre que acontece, ai que ela canta tão bem. Saloia, o novo tema da Nuno Ribeiro. E vamos continuar com os Broa de Mel, o fim de uma vida a dois. E justamente os Broa de Mel vão estar connosco e venham justamente ter connosco no 25 de Abril, que vai ser o nosso grande, nossa grande noitada dos anos 80, 90. Venham ter connosco. Façam cuidado, a morada não é a mesma. É na Passerelle, 57 Boulevard de Lombard, em Fleury-des-Aubrais. Mas vocês vão ver, vai ser ao máximo na mesma. Vocês sabem, nós somos capazes de fazer aquelas grandes noitadas. E justamente uma delas vai ser esta, no dia 25 de Abril, venham ter connosco. Vamos lá ouvir então os Broa de Mel, o fim de uma vida a dois. Nem pensaste duas vezes antes do adeus. No fundo estavas tão certo do passo que davas. Tu ficaste por ali. Em silêncio como eu,

cavaqueiro. Vem comer à minha mão, vem comer à minha mão, pois quer ele ser o primeiro. Pura, pura, pura, pura, pura, sem parar. Se tu não furas, pura, como é que eu hei de caçar? Pura, pura, pura, pura, pura, sem parar. Se tu não furas, pura, como é que eu hei de furar? Tão reguila e magreiro, que me olha frente a frente, que me olha frente a frente, quer furar o dia inteiro. Acha que eu sou desastrado quando eu quero caçar? Mas lá vai todo lampeiro, mas lá vai todo lampeiro, sempre de nariz no ar. Por isso eu levo o meu furão, dedicado companheiro. Vem comer à minha mão, vem comer à minha mão, pois quer ele ser o primeiro. Pura, pura, pura, pura, pura, sem parar. Se tu não furas, pura, como é que eu hei de caçar? Pura, pura, pura, pura, pura, sem parar. Se tu não furas, pura, como é que eu hei de furar? Aqui na Rádio Arcancel 96.2, continuamos e continuamos sempre com música e mais música. Agora é o Luís Jorge com a música Hoje Aqui à Festa. E queria dedicar esta música ao Sr. Lionel, que está de férias. Um beijinho para ti e para a Fátima. Aproveitem. Aproveitem isso ao máximo. E até breve, não te esqueças de voltar. Dança com ela, ou escolhe outro par. Hoje aqui à festa, vamos dançar. Aqui à festa está tudo animado, foguetes no ar, a procissão vai no lado. A festa começou com muita alegria, beber e dançar até rear o dia. Faz minha gente manter a tradição, faz uma rodinha dançando, vira o galhão. Logar balminho, Açores e Madeira, onde há um português à festa a noite inteira. Weekend dance, dança de moi, canta comigo, xa la la la. Tudo preparado, vamos começar. Aqui à festa, vamos dançar. Weekend dance, dança de moi, canta comigo, xa la la la. Dança com ela, ou escolhe outro par. Hoje aqui à festa, vamos dançar. A festa está tudo animado, foguetes no ar, a procissão vai no adro. A festa começou com muita alegria, beber e dançar até rear o dia. Faz minha gente manter a tradição, faz uma rodinha dançando, vira o galhão. Algarve, Alminho, Açores e Madeira, deixa a festa a noite inteira. Weekend dance, dança de comá, canta comigo, xa la la la. Tudo preparado, vamos começar. Aqui a festa, vamos dançar. Weekend dance, dança de comá, canta comigo, xa la la la. Dança com ela, ou escolhe outro par. Hoje aqui a festa, vamos dançar. Manter a tradição, faz uma rodinha dançando, vira o balhão. O Algarve ao Minho, Açores e Madeira, onde há um português à festa a noite inteira. Weekend dance, dança de moi, canta comigo, xa la la la. Tudo preparado, vamos começar. Aqui à festa, vamos dançar. Weekend dance, dança de moi, canta comigo, xa la la la. Dança com ela, ou escolhe outro par. Hoje aqui à festa, vamos dançar. Joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Eu sou filha de Portugal com Helena Correia. E vamos continuar com o Nel Monteiro. Alô, alô, Maria Antónia. Faz parte justamente dos nossos convidados das festas dos anos 80 e 90, que vai decorrer no 25 de abril. Califórnia visitei, e ao passar por São Lourenço, Maria Antônia encontrei, vestindo linhas e lenço, e o seu jeito de verina, bem a moda transmontana, faz dela a mulher mais fina, daquela terra americana. Sempre a mesma Maria Antônia, és o retrato de Portugal, das lindas terras da Califórnia. Alô, alô, portuguesa linda, é sempre a mesma Maria Antônia, és o retrato de Portugal, das lindas terras da Califórnia. Chamada, leva-me pra Califórnia, porque eu sem ti não sou nada. Em cada dia que passa, a Antônia tu podes crer, eu peço a Deus a graça para te voltar a ver. Alô, alô, portuguesa linda, é sempre a mesma Maria Antônia, és o retrato das lindas terras da Califórnia. Alô, alô, alô, portuguesa linda, é sempre a mesma Maria Antônia, és o retrato de Portugal, das lindas terras da Califórnia. Terras da Califórnia. Alô, alô, alô, portuguesa linda, é sempre a mesma Maria Antônia, és o retrato de Portugal, das lindas terras da Califórnia. bate o pó do tigrinha, dá-me agora a tua mão. Tigrinha, acerta o passo, a bater do coração. Bye.

eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Maior e mais forte que existe. Vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Roberto Carlos, Sem Amor, Sem Limites. E vamos continuar com outra música. E esta música foi-nos pedida da parte do nosso amigo Florent Amigo. Desde já agradeço por tudo que ele faz pelas nossas emissões. E ele dedica esta música a todas as pessoas que estão à escuta da rádio, mas também para os animadores, para mim e também para a Cristina. Muito obrigada, Florent. Obrigada. Um grande abraço para ti, um bom domingo para ti e para a tua família e até breve. E vamos ouvir Helena Correia com o tema Sou Filha de Portugal. aquela festa é boa e ela é a mais bonita. Quero entrar nessa roda, conquistar essa menina. O povo que é esperto aos dois dos que juntar. Todos abriram uma roda, eu e ela no meio com uma banda a tocar. Dança com ela no arraial, dança com ela, mostra como é. Dança com ela, ninguém leva a mal. Dança com ela no arraial, dança com ela no arraial, dança com ela, mostra como é. Dança com ela, ninguém leva a mal. Dança com ela no arraial. Dançamos agarradinhos, não falhamos um compasso. Ela gira, ela roda, ai meu Deus, o que é que eu faço? O povo que é esperto, aos dois nos quis juntar. Todos abriram a roda, eu e ela lá no meio com uma banda a tocar. Dança com ela no arraial, dança com ela, mostra como é. Dança com ela, ninguém leva a mal. Dança com ela no arraial, dança com ela no arraial, dança com ela, mostra como é. Dança com ela, ninguém leva a mal. Dança com ela no arraial. essa cara de menina levada para a brincadeira. Dá-me um arrepio na pele, sinto água na boca para ficar com você. Você não tem um pingo de vergonha, e todo homem sonha ter alguém assim, realizando minhas fantasias. Dar-se mania, você vem para mim. Uma lady na mesa, uma louca na cama, na maior safadeza você diz que me ama. E na minha cabeça desvario em loucura. Quando você começa, ninguém mais se segura. E mexe, remexe, se encosta, se enrosca, se abre, se mostra para mim. Me agarra, me morde, me arranha, como de que eu quero você sempre assim. E mexe, remexe, se encosta, se enrosca, se abre, se mostra para mim. Me agarra, me morde, me arranha, não muda que eu quero você sempre assim. Estamos sofrendo muitas horas de tristeza, mas partilhamos um momento de alegria. Maravilhoso coração, maravilhoso, eu te agradeço a amizade e a companhia. Tu és amigo, dizer-te que sem ti não existia. Maravilhoso coração, maravilhoso, não deixes nunca de sonhar, é um pedido. Não deixes nunca de sentir as emoções, as sensações que nossos dois temos vivido. Maravilhoso, tu és a chama que se alinha no meu peito. Para que sempre existe amor, para levar onde eu for. Maravilhoso coração, belo medley por Marco Paulo, feito por Clemente. Faz-nos passar assim a memória para trás e vir aqueles tempos onde havia aquelas belas músicas dos anos 80. Justamente, não se esqueçam, vai haver a nossa festa, que vai ser breve, no 25 de Abril. Venham ter connosco e reservem. E continuamos com música e mais música aqui na Rádio Arcanciel com a Liana Cruz, e o tema é Casa Comigo. que eu vou esperar por ti. Tu voltas com o batom, com cheiro de prazer. E quando te chegares, eu vou te enlouquecer. Vamos para a pista que eu quero dançar. Sente o teu corpo rebolar no meu. Ai, esta dança vai dar que falar. No nossa roça nós vamos ao céu. Dança, Bial, para cima lá em cima. No nosso alto, faz com barulho. Deixa acontecer, em ti entregar. Esta nossa dança vai viralizar. Deixa acontecer, não podes esperar. Esta nova dança vai. Deixa acontecer, vem te entregar. Esta nossa dança vai viralizar. Deixa acontecer, não pode esperar. Esta nova dança vai viralizar. Se tu quiseres dançar e te envolver, podes te arranjar, te espero para te ver. Colocaste o batom com cheiro de paixão. E quando eu te beijar, não vai dizer que não. Vamos para a pista que eu quero dançar. Sente o teu corpo rebolar no meu. Ai, esta dança vai dar de falar. No nossa roça nós vamos ao céu. Dança, Bial, para lá em cima. Com o acento alto, faça um barulho. Deixa acontecer, vem te entregar. Esta nossa dança vai viralizar. Deixa acontecer, não podes esperar. Esta nova dança vai viralizar. Deixa acontecer, vem te entregar. Esta nossa dança vai viralizar. Deixa acontecer, não podes esperar. Esta nova dança vai viralizar. Sobre vai em cima. Vem te entregar. Esta nossa dança vai viralizar. Deixa acontecer, não podes esperar. Esta nova dança vai viralizar. Deixa acontecer, vem te entregar. Esta nossa dança vai viralizar. Deixa acontecer, não podes esperar. Esta nova dança vai viralizar. Dança viral do Miguel Azevedo. Ih, Jesus, esta música é assim, vontade de dançar. É assim, momentos tristes já temos que chegar. Precisamos assim de uns momentos mais alegres. E é graças à música. Por vezes a música tem assim aquelas virtudes de nos dar a boa disposição e de trazer-nos um bocadinho de sol e de bom humor. E justamente vamos continuar com outra. Rebeca, um beijinho português. Vamos a isso. Quanto mais te desejo, mais eu quero que me dê. Dá-me um, dá dois, dá três. Dá-me um, dá dois, dá três. Portuguesa apaixonada não se contenta com pouco. E só não sabe nada, dá despesa sem ter troco. E como diz o ditado, nosso povo tem razão. Um beijo, dá-me um

Essentiel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Entrar no ritmo da canção.

jardim, por lá encontrarei rosas, fazem-me lembrar de ti. Não há pressa de onde eu sou, não há preço para esta calma. Se falhei, paguei em dobro, sobrou pouco ou quase nada. Só as rosas que plantei quando a gente era verdade. E é com este tema que eu me despido de vocês. Bom, desejo-vos um bom domingo, um bom apetite para quem está à mesa. Bom domingo para vocês. Aproveitem bem este sol que faz mesmo bem. E desejo-vos tudo de bom, uma boa semana. E digo-vos até para a semana. Aproveitem bem. Até breve. E eu deixo-lhe na companhia do Nicolá. É ele que faz a emissão hoje à tarde. Até breve. Que brotou no Alentejo. Hey! Hey!